E aí, Fernandinho? Essa levada é dedicada a todos os guerreiros que correram na estrada do rap. Do rap. Da velha pra nova, a escola que prova que cada elemento com talento inova. O rap. O rap. Cabal e Fernandinho beatbox. Aí eu provo pra vocês que eu pro. Cedo porque eu tenho proceder. Cedo na rua todo dia, pode crer que eu pro. Curo uma saída pra você. Ri pra mim, mas ela não tá na TV, então eu pro. Uso e uso bases pra rimar. No jogo da vida com as fases pra passar, eu pro. Meto que eu nunca vou parar. Nem no dia que o inferno congelar, eu pro. Ponho a união pra crescer. A raiz é só plantar no chão pra nascer, e eu pro. Testo com o povo pra mudar, mas não parado eu me movo pra lutar, eu pro. Funcional e você é só contra, mas sempre pronto é como você me encontra, sem pro. Problema, eu tô só no sapatinho. Prova pra eles, Fernandinho. Capo.